Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Quarto Andamento. Iniciamos o nosso programa de hoje com Sebastian Bach, tocata em Dó menor de 1709. Vamos percorrer neste nosso programa 300 anos de música clássica. As próximas edições do programa Quarto Andamento, as próximas 10 emissões, contarão com 300 anos de grande música clássica. Vamos percorrer do século XVII ao século XX. Hoje vamos de 1698 a 1730. Iniciamos com Pachelbel Canon, 1698. Handel Water Music, 1717, e Bach, Brandenburg, Concert número 3, primeiro movimento, 1721. Fique por aí e, claro, deixe-se envolver por grandes obras. Thank you. Seguimos agora nesta nossa emissão com Vivaldi, Quatro Estações, 1725. Logo depois ficamos com Bach, Ar, 1726. E Vivaldi, Concerto para Mandolim, 1729. São mais três grandes momentos para esta sua noite. Thank you. Fechamos a edição de hoje com Albinoni, Adagio, 1730. Na próxima semana, vamos de 1731 a 1745. Já sabe, as próximas 10 edições trazem para si 300 anos de música clássica, do século XVII ao século XX. Não perca, fique connosco, tenha o resto de uma ótima noite e, claro, até para a semana. Quarto andamento com Joana Santos.